Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou aqui com o meu querido amigo São Paulino Giovanni. Já pegue esse seu copo de água, bote na frente da internet aí que vai ter um momento de oração agora. E também estou recebendo um outro co-host que gosta, pelo menos gosta bastante da seleção brasileira, né? Gabriel Leal. CBF fanboy. Ô, caralho. E estamos recebendo hoje o Paulo. Opa, beleza? Boa noite. Boa noite, Paulo. Tudo bem com você? Tudo certo? Com vocês? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Tudo bem, Giovanni? Cara, lembrando que daqui uma hora tem jogo do São Paulo, né? Então é aquele famoso humor pré-jogo, pô. E eu vou começar com você, Paulo. O que que te fez torcer pelo São Paulo? Começar o nosso podcast dessa forma. O que que te fez você gostar do São Paulo? Cara, pra falar a verdade, acho que foi mais por causa do nome mesmo. Meu nome é Paulo e eu lembro quando eu era pequeno, torcia, eu via futebol na TV e torcia porque tava ganhando, sabe? Mas eu não, até então nunca tinha ouvido falar no São Paulo. Mas acho que quando eu, né, assisti o São Paulo pela primeira vez, aí eu acho que eu comecei a assistir mais por causa do nome. Caramba, é verdade, né? São Paulo, cara, é legal isso, né? Eu confesso que eu fui muito. Não, eu comecei a torcer pro Coxa mais por causa do meu pai, né? Aí eu fui daquele que torcia pro time do pai, né? Então acabou ficando e tudo mais, aí acabei torcendo pro Coxa. E você, Giovanni, por que você decidiu torcer pro São Paulo? Cara, eu demorei um pouco pra começar a gostar de assistir futebol. Igual toda criança, assim, eu gostava de ficar brincando de bola e tal. Isso não diferia de ninguém. O problema é que, assim, ver futebol, vamos ser sinceros aqui, sincerão mesmo. Cara, começo dos anos 2000, tinha um monte de time no Brasil que era uma draga. Vamos ser sinceros, os caras que se arrastavam. Então aí, tipo, pegava assim, o que você falou, ah, do teu pai, meu pai é atleticano. Cara, o Atlético hoje, bom, time forte e tal, mas, cara, começo dos anos 2000, o que era o Atlético? Não era nada, pô. É, o Atlético era um time regional igual a qualquer outro. E aí você via outros times, assim, pô, Curitiba, outra draga, Paraná. Paraná até que era bonzinho na época. Tanto que eu tinha, até hoje, tenho uma simpatia com o Paraná por causa desse momento. E aí eu simplesmente não suportava ver uma partida de futebol inteira. Não conseguia assistir. Minha mente de criança com 15 minutos já começava a devagar, né? E porque eu achava muito, por achar muito chato mesmo o jogo. Até que um dia eu vi o jogo do São Paulo. Eu não vou me lembrar qual foi. É, nesse momento ele já foi, acho que lá por 2006, eu acredito, 2007, alguma coisa assim. E como o Paulo comentou antes disso, torcia pra quem tava ganhando, torcia pra, sei lá, pro time que eu achava o nome bonito, ou porque eu gostava de achar o uniforme legal, esse tipo de coisa. Mas aí eu vi um jogo do São Paulo e falei, caraca, mas esse time joga, hein? Pô, esse time, pô, atropelando todo mundo e caramba, não tinha, ninguém tinha chance. E era sempre os jogão, fazia dois, fazia três, pô, o time ia pra cima e tal. E eu comecei a gostar, né? Comecei a gostar de acompanhar o time, enfim. E começou dessa maneira, né? E como eu diria pro Giovaninho da época, ledo engano. Mal sabia aquele pequenino Giovani que que o momento do time destruindo em campo ia durar pouco. Me fez ter saudades do Coxa em 2011, 2012 também, que chegou na final da Copa do Brasil, né? Time que ganhou de 6x0 do Palmeiras, 5x0 do Botafogo, entrou pro Guinness Book, né? Como o maior recordista de vitória seguida. Mas também, mal sabia eu que ia ser 2 anos só de Coxa, assim, bem na época que eu comecei a acompanhar o futebol. Depois nunca mais o Coxa. Durou pouco, cara. Então, nossa, chegou o Alex no Coxa, agora vão ser campeões do Mundial. Meu Deus do céu, o time afundou de água abaixo, cara. E você, meu querido Gabriel, o que que te fez você ainda não você não, tipo assim, você sempre foi um cara que assistiu futebol. O que que te fez nunca torcer por um time? O que que te fez nunca torcer por um time? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Exatamente. Porque ninguém na minha casa nunca torceu pra nenhum time, na real. Nunca da nossa família, assim, cara, só da parte da. Que daí é da minha madrinha ainda, na real. Que daí é sobrinha do meu avô. Lá é atleticano. Mas mesmo tendo convivência com ele. No paranense ou mineiro? É um fato importante. Não, paranense. Desculpa. É que eu falo já. Pra mim, Atlético, eu penso no paranense. Eu não consigo pensar no mineiro. O goianiense. É, pô. Pô, respeita que o meu dragão é gigante demais. Oh. Daí, cara, na real, eu nunca consegui me interessar. Tipo, torcer pra um time. Pá, tava passando o jogo, eu via, mas nada, assim. E agora eu comecei a me interessar por futebol nos últimos anos, assim. O Giovanni sabe, pô, eu sou um pereba em conhecimento de futebol, cara. Da regra, do que é a porra? Você não quer saber o que é meio campo, que é zagueiro? Eu quero hoje, gente. É um impedimento. Quanto eu quero saber, pô. Eu quero ver os caras jogar lá, marcar gol e me divertir, pô. E se hoje fosse pra você escolher um time de futebol, qual que você escolheria? Cara, que Moto Esporte do Piauí. Não, não era de esporte, é Motoclube, desculpa. Motoclube, pô. Meu nome. Oh, me desculpe, perdão. Eu não conheci o anterior, não sei nem esse, mas. Cara, na real, é que eu não me identifico com nenhum time, né? Eu sei que só não torceria pro Coxa, porque eu também não sou masoquista, né? Falou. Mas. O quê? Coxa não tem história, porra. Ah, claro que tem, pô. Um time minúsculo. Do cu, pô. Uma rodapé na história do futebol. Pô, tá sacanagem. Pô, tá sacanagem mesmo que eu, caralho. Porra. Cara, eu digo que eu seria ou atleticano ou São Paulino. Eu falo porque eu tenho muitos amigos São Paulinos e muito amigo atleticano. Então, um dos dois eu iria. Mas pela quantidade de amigos que eu tenho que torcem para ambos os times. Mas se não fosse por isso, eu acho que não torcia pra ninguém mesmo. Então tá. E vou voltar aqui pro Paulo. Paulo. O que você acha que aconteceu, assim, com o São Paulo, cara, que ao longo dos anos o time foi, assim, se degradando, não foi conquistando títulos, foi perdendo títulos. O que você acha que aconteceu com o São Paulo? Cara, eu acho que um dos maiores problemas, onde realmente começou, foi quando aquele Juvenal Juventus, né, acho que já faleceu, né, o ex-presidente lá, ele mudou um estatuto lá que permitia os... E o pior de tudo, ó, só fazendo disclaimer aí na fala do Paulo, é importante a gente lembrar que, assim, o que ele fez não foi só uma mudança de estatuto, ele basicamente rasgou o negócio e falou, dane-se, daqui pra frente, claro. Mas pode seguir que eu complemento depois. Não, é isso, tipo, ele mudou o negócio lá que permitiu os caras se reeleger, né, e fazer sua chapa, alguma coisa assim. Eu acho que aí que mudou, porque antes disso, cara, o São Paulo ganhava praticamente tudo, né, era o único tri mundial, o único tri da Libertadores. E depois disso que fizeram essa mudança no estatuto e praticamente que nem você falou, rasgou tudo e mudou tudo. Ganhou o quê? Dois títulos em 10 anos agora, né? Dois títulos e nenhum deles é um título de primeira prateleira, inclusive. É, pois é. Essa mudança de estatuto, ela representou muito o que é o São Paulo hoje. Recentemente a gente teve uma proposta do. Outra proposta de mudança de estatuto, né, pela atual gestão. A atual gestão, essa que se elegeu dizendo que era. Como é que fala? Era oposição à gestão anterior. E hoje em dia a gente vê essa oposição, né? Muito, muito, muito diferente da gestão anterior. E muita coisa ficou clara. A gente pode dizer que o momento jurídico onde acabou São Paulo foi naquele momento. Mas o momento esportivo onde acabou São Paulo, Paulo deve lembrar, nosso querido JJ vai dar uma entrevista, e ele dá uma entrevista comendo banana falando que o Palmeiras se apequenou. Quem torce pro São Paulo vai lembrar disso. O Palmeiras se apequenou, e ele fala isso mordendo uma banana. Literalmente, isso é gravado, isso aconteceu, não é bastidor, não é invenção, não. O cara fez isso ao vivo. E, cara, naquele momento, né, no momento que ele fez aquilo, deu aquele relâmpago atrás, assim, sabe? O universo ouviu. E, cara, a partir do momento que o universo ouviu, o universo vai cobrar. E tem uma música, não vou lembrar o título dela, mas o cara fala assim, que a vida cobra e cobra caro. E, cara, é isso que acontece hoje em dia. O cara foi falar que o Palmeiras se apequenou, e hoje, onde é que o Palmeiras tá e onde o São Paulo tá? Obviamente que a galera vai falar que teve muito impacto da Crefisa, por exemplo, e eu não acho que isso seja tão errado assim, não, com certeza, isso ajudou o Palmeiras a mudar do estado que ele tava, mas eu te garanto, eu tô afirmando aqui com todas as letras, que mesmo que viesse um patrocinador moldes Crefisa no São Paulo, a situação não ia mudar. Não mudaria. Porque o problema de São Paulo não é financeiro. Ah, mas o time tá devendo X milhões de reais, tá devendo 500 milhões, 600, 700, 800, 1 bilhão. Que seja. São Paulo não é um time com pouca arrecadação. O problema de São Paulo é administrativo. É um cara lá que dane-se o que ele tá fazendo, porque não importa, porque o time continua ganhando dinheiro pra ele. Né? E São Paulo, como um clube, não é supostamente um negócio, então não precisa ter lucro, mas alguém tá ganhando dinheiro com isso. E aí fica nessa, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. E hoje em dia o São Paulo é muito mais clube do que o futebol. É, essa que é a verdade. É um time que parou no tempo. Poderia ter feito assim, poderia ter se estabelecido tal qual o Palmeiras está estabelecido hoje, tal qual o Flamengo tá hoje, porque, cara. Pega aí anos 90 até o começo de 2000, São Paulo dava de braçada em qualquer time do Brasil. Qualquer time do Brasil. Não só em termos futebolísticos, mas em administrativos. O programa Sócio-Torcedor. Sócio-Torcedor, para quem não sabe, foi um programa implementado pelo São Paulo no Brasil. Não existia isso. Tanto que, eu não sei como é que tá isso hoje em dia, mas até um tempo atrás. Os times não podiam usar o termo sócio-torcedor porque esse termo era do São Paulo. O São Paulo foi um dos pioneiros também na questão do estádio particular. Quando foi construído, inclusive, a diretoria da época fez uma jogada bem legal. Os caras foram e pediram um saco de terra de cada prefeitura do estado. E aí eles falando com a ideia do quê? Esse estádio aqui ele vai ser o estádio de todo cidadão do estado de São Paulo. O São Paulo sendo encabeçando como se fosse São Paulo mesmo como um estado, como uma união. Então, assim, olha só quanta coisa que o time emplacou à frente do seu tempo. No finalzinho dos anos 50 para anos 60, o São Paulo contratou um técnico chamado Bela Gutmann. Bela Gutmann, um técnico que foi campeão com o Porto, não, desculpa, com o Benfica, da Champions League. Inclusive, ele lançou uma maldição no time. E hoje em dia, você fala Bela Gutmann, ninguém lembra quem é esse cara. Um treinador húngaro. Quem sabe da história do futebol sabe que nos anos 50 a Hungria era uma força do futebol mundial. O que a gente vê a França sendo hoje em dia, a Hungria era na época. E o São Paulo contratar o Bela Gutmann foi basicamente, vamos supor, o Flamengo está procurando um técnico e vai lá e contrata sei lá, o Guardiola. Foi algo desse nível. São Paulo pega um dos melhores treinadores do mundo para treinar o time. Então, assim, são algumas mudanças que você vê que o São Paulo ele esqueceu como é que faz. Outra coisa que o São Paulo era pioneiro, o departamento médico. Cara, São Paulo, o Adriano jogou no São Paulo porque ele veio se tratar aqui. No time, que os outros, o centro médico era referência para atleta de alto escalão. Então tinha cara, jogador da seleção, vindo se tratar de lesão no CT de São Paulo. Hoje em dia, jogador do São Paulo tá procurando tratamento fora do time. E o que que é feito quanto a isso? Nada. Ninguém faz nada. Por quê? Porque não precisa. Por Doutor quê? Gelol. Era, não, cara, caraca, o Dr. Geló é. Ai, meu Deus do céu. Ai, cara, eu até tava brincando hoje na hora do almoço, né? O colega palmeirense, ele tava falando, né, como funciona o departamento médico do time, a maneira que eles fazem a receita de remédios, enfim. E eu lembro que eu até falei brincando que o jogador de São Paulo, pra ir no médico, ele tem que acordar cedo para conseguir pegar a vaga na UPA para ser tratado. Porque, cara, é simplesmente impossível esse negócio. Você olha qualquer postagem do Departamento Médico de São Paulo referente à lesão, eles não dão prazo de volta. Por que que não dão prazo de volta? Porque nem eles sabem. Uma lesão que, sei lá, era para ser tratada em um mês em outro clube, no São Paulo vai ser 3. Ah, uma lesão grave que o cara vai ficar 3 meses fora, irmão. É 1 ano. Agora, se for uma lesão gravíssima lá que o São Paulo vai ter que tratar do jogador, porque o cara perdeu uma temporada inteira, irmão. Aposenta, não vai mais jogar. E isso realmente aconteceu. Isso não é mentira. Ah, tem um zagueiro, isso ele jogou no São Paulo faz muitos anos, e depois ele processou o time alegando que acabaram com a carreira dele. Porque ele não, e ele realmente não voltou a jogar depois disso. Era, acho que Luiz Fernando, o nome do cara, alguma coisa assim. Então, cara, sabe? O São Paulo, ele tá do jeito que tá hoje porque ele basicamente desistiu. É isso. Ele achou que ele, por ser ele, já era suficiente. E não tentou ir além. Nisso que não tentou ir além, não só foi alcançado, como foi superado em todos os aspectos: aspectos políticos, aspecto futebolístico, de marca, administrativo, gerenciamento, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E logo, e pelo andar da carruagem, por exemplo, não vai demorar para, por exemplo, ser passado o número de Libertadores. E só não vou falar que pode ser passado em número de mundiais, É, porque o já é futebol mais embaçado, né? porque o futebol é diferente. Então, assim, né, é difícil imaginar qualquer time brasileiro, por mais de ponto que ele seja, chegando como favorito no Mundial, ou mesmo não sendo um favorito no Mundial, mas ganhando sem ser zebra. Mas tirando isso, cara, nos demais, cara, ficou tudo para trás. Mas você comentou essa questão do São Paulo. Hoje, o São Paulo, cara, eu lembro do jogo polêmico lá que ele ganhou a Sul-Americana, que tipo, o time não voltou pro segundo tempo, tal, deu toda uma briga lá. Até a Conmebol usa esse jogo para falar assim, não, por isso que tem que ter jogo único nas competições da Conmebol, até por conta desse episódio e tudo. E depois disso, que nem se falou, cara, foi uma coleção de vexames que foi acontecendo, Cara, ó, contratado. só uma coisa que dá, a gente já pode dizer. Obviamente, depois disso só acentuou. Mas, cara, antes disso, não dá pra gente falar que o time vinha bem. Tá? Não tava da maneira que tá hoje em dia. Mas, cara, você já percebia que o time tava dando sinal de cansaço. Ali. No 2011, 2010, nem tanto, mas ainda já tinha. Acho que o último ano bom que o São Paulo teve de verdade, acho que foi 2009, se eu não me engano. Foi assim o último ano que dava para os times para falar assim: pô, cara, esse time joga de verdade. Teve o time de 2014, que era forte, sim, realmente era. Disputou com o Cruzeiro. Mas, cara, você vê que era um time que não ia durar muito. Não à toa, durou só uma temporada, exatamente. Então é. Seria mais ou menos como se a gente comparasse com aquele ano do Coritiba na final da Copa do Brasil. O time era forte, mas a gente sabia que ia durar pouco. Sim. Aquele era o teto dele, não ia passar disso. E foi o que aconteceu. E eu queria saber o palpite de vocês hoje. O São Paulo hoje, daqui a pouquinho, às 9h30, pega o Ituano, né? Na Copa do Brasil, jogo no Morumbi. Vou começar com você, Gabriel. Quanto que você acha que vai ser o placar do jogo? Eu acho que o placar vai ser tristeza. Tristeza ganha. Tristeza ganha. Tristeza vai acelerar Vai chutar ali um númerozinho assim, 1-0 pro São Paulo. Cara, eu dizendo que a tristeza irá imperar, então cada um aí já pensa o que vai acontecer. Bom, eu vou ser polêmico aqui. Acho que vai dar 4-0 pro São Paulo, cara. Acho que o São Paulo vai ser redimido nesse jogo pela eliminação do Por um Boni. caralho, mas nem fudendo. Eu vou ser otimista, cara. Vou botar. Porque o São Paulo é um time que às vezes goleia, cara. Quando o São Paulo decide jogar, o São Paulo joga bem, cara. Esse que é o nosso problema, né? Quando decide jogar, joga. O problema é que tá meio raro os caras entrarem assim. Não, mas eu acho que hoje, por ser um Ituano, cara, eu acho que condicionamento físico, tudo, acho que o São Paulo vai golear 4-0, Cara, vou colocar. ó, São Paulo jogou contra o Ituano esses dias atrás, irmão. Não, Esses dias atrás sim. tava jogando contra o Ituano, deu, empatou em 0-0. Mas hoje os caras vão tomar Gatorade e vai dar tudo certo. Meu Deus do céu, Confia que eu e é isso, valia. tem que tomar Gatorade porque não pode tomar Red Bull, porque eu não sei o que acontece quando os caras veem o time da Red Bull na frente. Os caras entram em pânico. É exatamente, O cara. É. São Paulo joga, o São Paulo joga melhor contra o Palmeiras do que contra o Red Bull. Eu nunca entendi isso. Mas vamos lá. Acontece. Eu coloco 4-0 e você, Giovanni, quanto vai ser o placar? Cara, você é generoso pra mostrar que eu tô confiante. Eu vou chutar uns 2-1. 2-1. E você, Paulo? Cara, é difícil palpitar em jogo do São Paulo. O Giovanni sabe, porque, como ele falou, o São Paulo é um time que joga bem contra o Palmeiras e daí é eliminado pelo Água Santa. Então é um time que não, né, não tem uma consistência. Mas o Ituano parece que depois do Paulista ele perdeu os principais jogadores, né? Um deles até veio pro São Paulo, acho que é o lateral, se não me engano. Atrás esquerda, exatamente. É, então é um time que enfraqueceu um pouco, mas. É o São Paulo, né? Um time que tem tesão e passado vexame. Então. Mas eu. São dois jogos nessa fase já da Copa do Brasil? Já são 2 jogos, terceira fase, já entra na fase dos 2 jogos. Nada. Eu vou chutar mais como torcedor do que realista mesmo. 2-0 São Paulo. Falando emoção, é isso que você vê o que é São Paulo hoje. O cara na emoção falando 2-0. Cara, Eu que não sabe? sou, tô mais otimista que vocês, cara, hoje. Cara, e exatamente isso, cara. Porque eu sempre vejo a galera falando que. Ah, porque a torcida do São Paulo é imediatista. Que. Ah, a torcida do São Paulo queima jogador. Cara, é claro que a torcida do São Paulo é imediatista. Cara. Olha a condição do time. Não, é no passado que o time começou a ficar desse jeito, cara. Torcedor de São Paulo, cara, eu tenho certeza que o Coringa, se ele fosse real, ele ia ser torcedor de São Paulo, cara. Olha, esse cara não ia aguentar uma temporada desse time. E aí entra naquela história, né? O São Paulo tem um tabu também na Copa do Brasil, um tabu muito grande. E sempre que ele pega um time brasileiro, ele é eliminado, né? Então o time ele tá tentando quebrar esse tabu. E o que me deixa mais triste é saber que quando o time tinha condição de ganhar uma Copa do Brasil, ele não disputava, cara. Isso é um negócio que é, pra mim, uma das maiores injustiças históricas com o time, cara. É, teve acho que 2012 foram enviados pra gente, né? Acho que 2012. Não, digo nem 2012, porque hoje em dia são campeonatos separados, mas quando o São Paulo era forte ali, pegar os anos 2000, o time que disputava Libertadores não disputava a Copa do Brasil. Ah, sim, verdade. E Dois época. todo ano o São Paulo jogava Libertadores. Todo ano. Tanto que hoje em dia, se você for ver digamos, pegar o ranking geral, pontuação dos times em pontos corridos, até hoje o São Paulo é líder. É o time com maior pontuação em campeonato brasileiro, se você for pegar os cumulativos. Então, para você ver como nesse começo, o time dava de braçada. Era assim, campeonato ruim do São Paulo naquela época era acabar em quarto. Então era sempre, pô, terceiro, segundo e primeiro. São Paulo entrava pra ganhar. Hoje em dia, cara, hoje em dia, um oitavo assim, pô, ela me lambendo os beiços, sabe? É, realmente, cara, é uma situação muito complicada, mas veja bem, cara, veja bem, como se diz o Gabriel, né? Veja bem. Tem time, cara, mas veja bem. Veja bem. Cara, eu que sou coxa branca, Giovanni, o que que eu faço, cara? Não, não, não, não, não. Caio, subo, cara. Mas aí a gente tá começando a jogar o bingo da depressão, né, pô? É, pô, é a mesma coisa se eu falar assim, ah, pô, moro no Brasil, não consigo comprar um. Consigo comprar um celular com menos de 5 mil reais. Pô, aí você fala, ah, mas até criança soldado lá na Somália, pô, uma coisa não implica em outra, pô. Ah, mas a tristeza compartilhada. Ah, é tristeza compartilhada. Mas eu quero falar um pouco do Brasileirão agora. É, sair um pouco, vamos falar um pouco de outras coisas aqui, sair um pouco do papo depressivo. Ali o Gabriel até mandou uma imagem ali de uma caveira ali com um revólverzinho. Mas vamos falar um pouco de Brasileirão. Vou começar com você, Gabriel. Quem que vai ser campeão do Brasileirão esse ano? E vai ser campeão. Eu não sei nem como funciona o Brasileirão. Veja só o Cara, meu se primeiro. ganhar. Formado por times brasileiros. Não, não, pô, peraí. Eu disse que eu não conheço. Eu não disse que eu sou burro, pô. Diferença, caralho. Caralho. Mas vamos lá. Se você ganha, são 38 rodadas, jogo ida e volta. Ok. Todos os clubes jogam entre si, são 20 clubes, né? Ou seja, são 19 rodadas, tá? São Ok. 38 no total. 38 de ida e Sim. volta, né? Se o Sim. time ganha, ele soma 3 pontos. Se ele empata, ele soma 1. E se perder, ele soma nenhum, tá? E Toma os quatro, nenhum. os Excelente. seis primeiros, sendo os três primeiros colocados, eles se classificam direto para Libertadores. Ok. Ok, direto. Tipo, você não tem nenhuma pré-Libertadores de nada. Ou aí de quarto a sexto tem aquela pré-Libertadores que tipo tem que jogar uns jogos de mata-mata para se classificar para Libertadores. É tipo uma Ah, pré-Libertadores. aquelas porra de G4, essas merda aí que nem eu tô falando. Pô. Agora é G6, Eu porque como sei, teve uma mano. mudança, tá. Aí de sétimo até décimo segundo, se o time ficar naquelas colocações, ele joga a Sul-Americana, né? Que é um segundo torneio, como se fosse uma Libertadores, só que com os times mais de segunda linha. Vamos colocar assim, melhor dizendo, tá? Poxa, São Paulo, esse tipo de coisa. O São Paulo tá jogando a Sul-Americana, porque ele ficou ali numa posição, no meio da tabela e tal. Você vê que o São Paulino é tão triste que eu tô zoando, o cara realmente não tem o que falar. Eu sou também. É um time de segunda linha, o Giovani quieto. É verdade. Não. Como é que eu vou ir contra você? Não, mas assim, tipo assim, é o segundo torneio mais importante do continente sul-americano. É a Sul-Americana, tá? Sim. E beleza. Aí de décimo, é décimo segundo, de décimo terceiro até décimo sexto, fica ali. Tá, você não vai fazer nada. Fica, não é bosta nenhuma. Aí de 17º até 20º, você cai pra segunda divisão. Ah, isso eu sei, isso eu sei, isso Aí os quatro primeiros da Série B do Campeonato Brasileiro sobem, né? Ah, O Campeonato entendi. Brasileiro vai até a Série D. Então, Coxa muito provavelmente estará nesse grupinho. Não, não sei. Pode ser que não. Pode ser que a gente surpreenda. Não sei. Ah, tá, beleza. Tomara que não. Eu tô torcendo que não. Eu Ressuscitar o acho que. Maradona e o Pelé para jogar agora, pô. Mas assim, aí a Série B funciona dessa forma que eu te falei. Só que a Série B, por exemplo, só tem os quatro primeiros, só os quatro primeiros que caem, né? Porque não tem Sul-Americano, não tem nada. A Série C e a Série D já funciona de outra forma, que aí é mais difícil pra te explicar. Mas, por exemplo, Não, mas tá, o básico, tá. o São Joséense, por ele fez uma boa campanha nos estaduais, ele conseguiu uma classificação pra Série D desse ano. Ele vai jogar a Série D. Aí a Série D é por fase de grupo e tal. Mas funciona assim. A Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana funcionam da mesma forma. É igual a Copa do Mundo. A Copa do Mundo são quatro grupos, certo? São Sim. quatro, quatro com quatro times. Se o time ganha, ele soma 3 pontos. Se empatar, soma 1. Se perder, soma 0. É jogo de ida e volta. Então, ou seja, são cinco rodadas. Não. Seis rodadas, desculpe. São seis rodadas que vai ter na fase de grupo. Aí mata-mata, e de volta, e o jogo da final, agora, antigamente era dois jogos, agora é um jogo único, né? E esse ano vai ser no Maracanã. Até você me levantou uma coisa boa. Uma das coisas que eu queria comentar é sobre a Libertadores. Eu vou até chamar o Paulo aqui. Cara, o que que você achou da Libertadores de ser jogo único, Paulo? Você achou que ficou melhor? Você achou que ficou mais. Você achou que perdeu muito a graça desse jogo único? O que que você achou? Cara, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo, sabe? Porque, pô, jogar uma final de Libertadores na tua casa, cara, imagina, né? A gente, São Paulino, jogar final no Morumbi, lotado, tá, atmosfera e tal. Cara, isso é fantástico de ver, sabe? E final de jogo único também é bom porque acho que é mais entretenimento, assim, sabe? Tipo, é um jogo só e acabou. Então, é mais chance de dar porrada, é mais chance de sei lá, ter jogo bonito e tal, então tem esses dois pontos. Nisso eu concordo com o Paulo, porque para mim eu vejo muita gente reclama da final única, até entendo, porque quando vai fazer final única, o cara já define antes do antes de começar o campeonato, onde que vai ser a final. Às vezes cai num lugar, tipo, neutro, digamos assim. Aí vai, vamos supor, cai lá Palmeiras e River Plate, que seja. Aí vai dar uma final para ser jogada no Chile. Não é, não vai ser a mesma coisa, né? Mas ao mesmo tempo, acho que futebolista. Bola jogada, digamos assim, acho que melhorou, porque o cara vai ter, o time vai ter 90 minutos para fazer o dele. É isso. Não tem mais, não tem menos. Então é mais difícil pro time chegar sentado em cima do resultado, sabe? Então ele vai ter que chegar, vai ter que se propor pro jogo, vai ter que sair, vai ter que buscar. Não vai adiantar chegar com três zagueiros e cinco volantes. Cara, eu concordo com a visão de vocês dois, só que eu acho que a Conmebol, cara, às vezes ela tem umas atitudes assim que é um pouco meio bizarra, né? Por exemplo, a final da Libertadores, essa final vai ser no Maracanã, né? Então, por exemplo, se o Flamengo chegar na final, ele vai ter a chance de jogar no Rio de Janeiro, com a sua casa lotada, em um jogo único, né? Eu acredito que em breve, em um ano, o Morumbi vai ser escolhido para ser uma sede de final da Libertadores, com certeza, né? Porque é um estádio emblemático, é um estádio emblemático para Libertadores e tal. Mas, por exemplo, pegar lá Flamengo e Atlético Paranaense em Guayaquil, com o vulcão explodindo, o Equador tendo altos índices, né, de criminalidade, passando por uma crise, e os caras querendo fazer jogo lá, tipo, eu achei muito bizarro isso, né? Sendo que não tinha nem passagem aérea para ir para lá, a galera ficou sem passagem para ir para lá por causa desse negócio do vulcão, então quem foi, quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, se lascou, tal. Tive um amigo que foi para lá, Giovanni, e foi se engraçar com uma mulher e perdeu, cara. Foi assaltado, sério, não tô brincando. Isso é verdade, cara. O cara falou, foi assaltado, Pera aí, velho. não, pera aí, E o nome ó, desse calma aí, homem é ó. Henrique. Pra Não, ele, ó. fui eu, não. Pro seu amigo aqui, ó. Palmas. Palmas pro Foi se Silvio. tchau com equatorianas, fudeu. Foi dar ideia na mulher num país estrangeiro. Que eu duvido que o cara sabia da cultura local. De um país onde é conhecido por narcotráfico, com índice de criminalidade altíssimo. Ah, que entediado. Vou dar em cima da mulher. Cara, esse cara tá de parabéns. Sem mais. Realmente, cara, tá. Não, é incrível. Pelo menos tem história pra contar. Ah, esse tem muita história pra contar, cara. E assim, cara, eu falo, eu achei bizarro essa escolha daquele estádio lá, cara. Porque eu não vejo assim, nossa, um vigor de um estádio lindo, maravilhoso, né? Eu não sei o que o Giovanni acha do estádio do Barcelona, por É que exemplo. assim, a ideia da Conmebol de fazer final única, ela também teve muito a ver com o desejo da Conmebol de ser igual ao UEFA. Tanto que você pode ver, antigamente não tinha musiquinha, o logo você quase não via em lugar nenhum. Então, assim, o campeonato era bem diferente. Aí os caras viram que a UEFA tá se tornando uma instituição gigante, tá se tornando uma instituição muito forte. Eles falavam, vamos tentar fazer um negócio igual. Só que eles não perceberam que o que faz a UEFA ser daquele jeito é diferente do que o que faz a Conmebol ser do jeito que é também. Né? Então os caras falavam assim, ah, vamos levar o campeonato da América do Sul para ser jogado em todo lugar da América do Sul. Só que, cara, é como você falou, Guayaquil, tem time, beleza, tem o time, mas, cara, como que eu acesso a cidade? Pô, você tem que ver que. Ah, quem que vai ser? Quem que vai jogar a final? Ah, vai jogar o Atlético e, sei lá. Pegar o Atlético e. Sei lá. Boca Juniors, não sei. Tô inventando aqui uma final hipotética. Ah, onde que vai ser? Vai ser na. No estádio lá do Peru. Cara, quanto que vai ser a viagem? Ah, a viagem vai custar 8 mil dólares. E que é ridículo isso, porque, né, como eu falei, os caras querem usar essa desculpa da final única, que é pra ser, levar o futebol a todo canto da América do Sul, e os caras vão lá e cobram um preço ridículo no ingresso. Então, assim, esse ingresso é compatível com quem vive na América do Sul também? Foi o que aconteceu. Isso tá virando normal. Vamos pegar aqui outro exemplo. Final da Sul-Americana, São Paulo e Independiente del Valle. Cara, Independiente del Valle cedeu o ingresso pro São Em Paulo. Córdoba, né? Isso, esse jogo também para a Isso, memória, né? exatamente. Exatamente. E, cara, ok, o DPD não vale ser de ingresso pro São Paulo, porque como o time ele é relativamente jovem, então assim, não tem uma torcida muito grande, né? Esse tipo de coisa demanda tempo, não é demérito pro time dos caras lá. É um time extremamente organizado, funciona bem no que se propõe, né? Enfim, ponto não é esse. Não tô falando do tamanho da torcida, tô falando em manejo de evento da Conmebol. E aí, pô, beleza, Córdoba. Onde que fica Córdoba? Pô, a gente não tá falando Buenos Aires. Se os caras viessem e falassem assim, não, a final, todas as finais de Libertadores vai ter que ter, sei lá, cumprir alguns critérios lá, sei lá, vai ter que ter o aeroporto com capacidade de X mil passageiros ou internacional. Ah, tem que ser a tantos quilômetros da capital do país, alguma coisa assim, não, mas não tem. Aí os caras vão lá e cobram o quê? US$ 500 no ingresso. Aí mas o cara vai ter que gastar mais US$ 600 em viagem, ele vai mais US$ 900 em hospedagem. Cara, é um campeonato. Afinal, a ideia que era demonstrar o futebol no continente inteiro, na verdade, muito pelo contrário, restringiu o acesso, afinal. Então Exatamente. o mesmo jeito que ela ganha, ela perde também. Exatamente. Eu tive a oportunidade de conhecer o estádio Centenário de Montevideo quando eu fui para lá, cara. Pô, é assim, um estádio bacana e tudo. Só que assim, é legal, Montevideo tem uma estrutura legal, assim, por exemplo, para receber. É um país bem estruturado agora. Eu não consigo ver lá, por exemplo, como eu vou querer bancar um jogo na Liberdade em Venezuela, por exemplo. Cara, não tem cabimento um negócio desse. Igual é aqui, o último cara falando de vulcão. Parece que querendo mancar de futebol. Imagina se desse alguma coisa assim, tipo, explodisse um vulcão, alguma coisa assim. Poderia dar uma merda muito grande, né, no evento, né? Mas assim, eu acho legal, cara. E eu vou deixar um questionamento no final também sobre a Libertadores. Mas agora eu queria mudar meu papo para que a gente tenha a Copa do Mundo Feminina, né? Um evento aí futebolístico aí. Vai torcer para as meninas, Gabriel? Pinheiro. Não, brincadeira. Eu me retiro desta pergunta, pois quero continuar vivendo a minha vida normalmente. Pô, mas não vai torcer. Eu vou torcer pras meninas, cara. Eu quero que o Brasil ganhe. Eu queria que o Brasil ganhasse uma Copa do Mundo feminino. Acho que seria impactante, cara. Pra elas, seria muito legal. Assim, eu nunca estarei torcendo contra quem está utilizando a cabeça é foda, a camisa do meu Brasília. Porém, eu não vou falar que o que eu vou assistir, porra. Então não tem. Pode o que for. Não tenho direito. Ah, vou assistir, porra. Que é chato pra caralho, pô. E você, Giovanni, gosta de futebol feminino? Aí, cara, futebol é futebol. Não tem essa. Eu não tenho essa distinção, né? Eu só não. Mas veja bem, Veja bem. tem que ser direitos humanos, né? Quando eu falo veja bem, que fudeu. Mas veja bem, cara, a realidade é que eu não tenho tempo de acompanhar tudo, né? Então, o futebol feminino, normalmente eu vejo os reviews, né? Os jogos, coisas do tipo. Cara, seleção brasileira, isso é uma tecla que eu já bato há muito tempo. Já falei para vocês isso, já falei pro pessoal daqui de casa, quando eu sempre vejo as notícias do futebol feminino. E uma coisa que a gente tem que entender é que seleção brasileira de futebol masculino é uma, seleção brasileira de futebol feminino é outra. São dois times distintos, não são a mesma coisa. Futebol feminino brasileiro não tá nem perto de ser o melhor do mundo. Ah, mas tem a Marta, irmão. A Marta tá com quase 40 anos. A Marta já não é a melhor jogadora do mundo tem um tempo. Ah, mas é a melhor jogadora de todos os tempos. Sim. E o Brasil chegou a disputar alguns campeonatos. Mas como equipe o Brasil é mais fraco. Não é de hoje. Mais fraco que os Estados Unidos, mais fraco que a Austrália, mais fraco que o Japão. Por quê? Porque a gente não tem cultura do futebol feminino. Enquanto a técnica dos Estados Unidos tem, sei lá, vamos botar ali 1 milhão de atletas para selecionáveis para convidar para a seleção. Chega aqui no Brasil, vai ter, tipo, sei lá, atletas filiadas. Uma vez saiu uma. Foi feita uma pesquisa disso. Tem jogadores femininos, acho que tem 30 mil, um negócio assim. Então, pô, de 1 milhão para 30 mil tem coisa, né? Então é óbvio que não funciona. E também a técnica da seleção é um pouquinho limitada, eu acho. É um pouquinho limitada. Mas, cara, a gente torce, óbvio, né? Ninguém nunca vai torcer contra. Mas eu não tenho muita expectativa positiva, não. Sendo sincero. E você, Paulo, você vai torcer pelas meninas na Copa do Mundo Feminina? Cara, eu vou torcer, lógico. Vou assistir? Acho que não. Mas vou torcer. Eu nunca acompanhei muito de perto o futebol feminino. Então, óbvio, a minha base do futebol feminino é o que, tipo, passa nas manchetes, essas coisas, algumas notícias nos programas esportivos e tal. Eu nunca cheguei a assistir um jogo inteiro na minha vida, eu acho. Mas eu tô ciente que a seleção brasileira também não é a mais forte. Mas quem sabe surpreende, né? Vai saber. Eu tenho uma memória muito, muito presente de futebol feminino. A gente tem aqui o SUS, né? E ele tinha ali o. Hoje em dia tem as farmácias, no, as farmácias popularizadas são junto com as unidades de saúde, né? Mas até um tempo atrás não era assim. A gente tinha um lugar na cidade ali onde tinha o remédio, o pessoal ia lá buscar. E aí eu lembro que um dia tinha lá, eu fui acompanhando minha mãe, e ela tava pegou a senha lá, tá, beleza, daí a gente tava esperando. E tava rolando a Copa do Mundo Feminina. Era Brasil e. Caramba, não sei se eu vou conseguir lembrar. Era Brasil e Japão. Talvez fosse Brasil e Japão. E beleza, né? Eu tava lá esperando ser chamado e tava vendo o jogo, né? E tinha duas senhorinhas sentadas na frente, assim. Cara, eu lembro até hoje delas. Cara, era cada lance tipo, toda dividida. Ela ficou assim. Nossa senhora, você viu como é que se batem? Nossa, que falta. Nossa, como é que não morreu com essa batida na cabeça? Nossa, como é que aguenta ficar levando porrada desse jeito? Gente, como é que não se machuca? E foi o jogo inteiro desse jeito, as duas senhorinhas conversando uma com a outra. Foi um negócio assim que eu achei encantador da parte delas. Bom, mas só antes da gente seguir para o momento capcioso, Paulo, para você, quem que é o novo técnico da seleção brasileira e masculina aí, no caso? Quem que você acha que vai ser o novo técnico? Fala, Fernando Diniz. Vitor Pereira, para, né? Parece que saiu do Flamengo. Vitor Pereira, técnico português disponível no mercado. É. Cara, sinceramente, eu tô torcendo muito pra essa história do Ancelotti ser verdadeira, né, cara? Parece que até alguns jogadores, né, o Ederson falou numa entrevista lá, que ele falou que ele conversou com o Militão, com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo lá, e que ele tá bem inclinado a aceitar, né? E, cara, eu acho que a nossa única esperança é ele aceitar pra ele voltar a ganhar uma Copa, porque esses técnicos brasileiros hoje em dia tá muito para passado e não acho que com eles a gente ganha nada. Então, a única esperança eu tô torcendo que deu e que o nosso lote aceite. Pra você, Gabriel, quem que é o novo? Você também acha que é o Ancelotti? Ou deveria ser Fala, o técnico? Fernando Fernando Diniz, Gabriel, o que que você acha? Diniz. Quem você acha que é o novo técnico da seleção? Por que você acha que deve ser o Fernando Diniz? Cara, quem deve ser o novo? Quem eu acho que vai ser o novo técnico? É isso? Cara, eu boto o Giovani. Muita experiência, muito conhecimento. Não, não quero, não, não quero, não, eu não posso contar nada, né? Porque a gente tem sigilo, mas tive umas boas reuniões aí com o senhor. Como que é o nome dele? O nome não é Caboclo, mas é o Edinaldo Pereira. Tive algumas reuniões com ele aí, as tratativas estão andando bem. Tudo der certo até mês que vem já sou anunciado. Aí sim. Assim, eu confesso que eu gostaria muito de. Sabe que um técnico brasileiro que eu acho que poderia talvez dar certo na seleção brasileira, mas assim, aí já é um. Fernando Diniz. Fernando Diniz poderia dar muito certo, cara. O cara tem um toque por toque, come o rabo do jogador, o cara é descontrolado. Como o rabo do jogador é uma pinóia. O cara quebrou o vestiário uma vez, Giovanni. Quebrou o vestiário com o Tietchan, porque quando contra o Daniel Alves ele era um. torcida pelo Lúcio. Aí com o vocal do Daniel Alves ainda pra jogar ainda, né? Contra o Daniel Alves, o cara não, nem olhava no olho, pô. Agora contra os outros lá, era um leão, pô. Mas, cara, eu lembro que aquela entrevista que o Daniel Alves falou que ele era um coach pra ele. Puta que pariu. Que é um bom formador de amantes. Bom formador de amantes, eu lembro desse vídeo, cara. Mas, assim, eu gostaria de ver o Cuca, cara, na seleção brasileira. Mas eu sei que isso dificilmente vai acontecer. Então eu acredito, cara, se isso que o Paulo falou não se concretizar, eu acredito que fica o Jorge Jesus, cara, o comando da seleção brasileira. Porque eu acho que a CBF, ela parte muito do princípio, por exemplo, o Tite ganhou um Mundial de Clubes, o Tite, pô, é um técnico vencedor e tudo mais. Vamos chamar o Tite, né? Ele vai muito na onda da galera, né, cara? E o Jorge Jesus, por bem ou por mal, ele volta e ele tá aqui, eles querendo, tá aí, tá, bateu na porta do Flamengo de novo e tal. E eu acho que vai ficar com ele, cara, se realmente não fechar com esse técnico europeu, né? Eu acho que fica o Jorge Jesus. Eu não acredito no Abel Ferreira na seleção brasileira, né? Eu acredito que ele se firmou muito bem no Palmeiras. Eu acredito que ele também, não sei se ele toparia a seleção brasileira. Também seria uma excelente opção. Eu acho que ele tem qualidade, competência, né? Mas vamos ver, cara. São cenas aí dos próximos capítulos, né? E agora pode ir pro momento. Oi, pode falar, Giovanni. Só fazendo uma adenda que você comentou do Jorge Jesus. É engraçado a gente ver isso, porque você falou, eu gostaria de ver o Cuca. Até uns 2000 e... Que ano que o Atlético Mineiro foi campeão do Campeonato Brasileiro? Foi 2020, né? Não, 2020 foi o Flamengo, acho que foi 2021. Foi 2020... Foi 2021, acho que foi. 2022 foi o Palmeiras. 2021 ele foi campeão da Copa do Brasil e... Pra Libertadores foi 2013. Libertadores foi 2013. Foi campeão do Campeonato Brasileiro também. 2020, E aí o que acontece? Nesse momento, o Cuca ele sai do Atlético Mineiro, sendo campeão desse jeito. Então eu acho que ele já tava contando que ia rolar uma demissão do Tite e ele já ia ser lembrado. E eu acredito que a galera na CBF, na cúpula da CBF, pensava a mesma coisa. Já passou também pela possibilidade do Renato Gaúcho, que era uma ideia que desde o início eu achava completamente bizarra. Não porque eu acho o Renato Gaúcho um técnico ruim, eu acho um pouquinho também, mas não é essa questão, que eu acho que o cara ele não tem o que se espera de um técnico da seleção. É um cara muito bom de... Ele é um cara bom de fazer o time jogar, mas eu não acho que ele é um cara tão bom de armar o time pra jogar, digamos assim. Então, daí, depois daquela passagem pelo Flamengo, acho que esfriou também, igualmente. De técnico brasileiro, acho que se tem se destacado nos últimos anos foi só ele. Esses dois, daí a galera hoje em dia fala do Diniz, o que eu acho, cara, extremamente incoerente, porque... Tá, beleza, o Diniz foi campeão agora, mas, tipo, cara, um campeonato estadual, ainda assim, por mais que, né, eu acho, não concordo com essa galera que fala que estadual não vale nada, que tinha que acabar, mas eu também não acho que o negócio é grande o suficiente pra qualificar um técnico pra seleção. E aí a gente começa a rodar nas outras opções, então assim, hoje em dia quem eu acho que era mais, seria mais plausível, digamos assim, na seleção, eu acho que seria o Abel Ferreira. Acho que é um técnico que, cara, tá mais do que provado. Eu acho que isso é unanimidade com todo mundo. É um técnico que não tem mais o que provar no futebol brasileiro. O cara ganhou todos os campeonatos que ele disputou, ele ganhou pelo menos uma vez. Então, só a única coisa que não ganhou foi o Mundial. Mas aí é aquilo que a gente tava falando, né? Isso não é mais, não é demérito mais para o time brasileiro. Então acho que assim, a minha escolha favorita seria ele, então até porque o cara já atua no Brasil, então ele conhece o futebol brasileiro, sabe como é que o jogador brasileiro é, como é que tem que tratar o elenco, enfim, esse tipo de coisa. O Ancelotti, obviamente, o cara ele é abertamente... não sei se seria a palavra correta, mas ele é um técnico que gosta muito de trabalhar com o jogador brasileiro. Eu imagino que ele gostaria sim de trabalhar com a seleção, mas é aquela história. Ele só vai ser técnico da seleção brasileira se ele quiser, porque o Real Madrid não vai liberar ele. Esse que é o negócio. Quem viu o último jogo aí da La Liga sabe que, pô, o cara deu atropelo no Barcelona. Então, seria uma boa opção, obviamente. Acho que seria a melhor opção, inclusive, mas. A mais explosiva, eu acho que é a do Abel Ferreira. Mas como você falou, o Jorge Jesus seria bem, bem coerente também. Teve uma ótima passagem pelo futebol brasileiro. Acho que foi uma das mais estrondosas, digamos assim. Não sei se é essa palavra. Bem, Flamengo ganha de modo escandaloso. Faz uma campanha que assombra o Flamengo até hoje. Técnico com 80% de aproveitamento, sendo campeão e mandado embora. E o próprio Jorge Jesus sabe que isso que ele fez é impossível de fazer de novo, então ele só vem falar com o Flamengo de novo quando ele tá precisando de uma escadinha pra ir pro outro time. Acho que poderia aparecer ele na seleção. Não sei como que a galera da CBF pensa nisso. Pode ser que combine, pode ser que ele dê muito certo, como pode ser que deu um desastre, porque o Jesus foi bem no Flamengo, mas depois também não foi bem em lugar nenhum mais. É importante a gente lembrar disso. Mas, aquela história, né? Que é um pedo pra quem tá cagado? Se a galera tá falando do Fernando Diniz, por que eu não paro de falar de Jorge Jesus? Né? Então, perdemos cenas dos próximos capítulos aí. Guardamos cenas nos próximos capítulos, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Mas agora vamos para o momento capcioso. Não, mentira, eu tô acordado. Acordado, cara. Momento capcioso! Perguntinha capciosa é a seguinte, cara. Eu passei a semana pesquisando, olhando, horas de voo. O que que você acha, Paulo, de uma Libertadores unificada entre América do Sul e América do Norte? O que que você acha, tipo assim, do São Paulo jogar com o New England lá, né? E jogar com o Sounders FC? O que que você acha disso, cara? Você acha que seria mais legal uma Libertadores unificada? O que que você acha sobre isso? Cara, eu acho que seria. Eu não sei se eu gostaria muito, cara, porque assim, futebol americano, eles não vão ter chance de ganhar, então pra que incluir, entendeu? É um time que, cara, é um país assim que lida mais pra basquete, pro futebol deles lá, então não deixa eles brigarem entre eles lá, entendeu? Não acho que. Deixa o futebol real, o mesmo futebol jogado com o pé mesmo, mas. Onde a galera se importa mais. Eles nem estão cagando pro futebol jogado com o pé lá. Então, eu não vejo um motivo para incluir eles. E os times mexicanos, por exemplo? Esses eu acho que seria dar um pouco casca dura. Diga-se de passagem, eles já disputaram Libertadores em um momento. É, time mexicano até concordo, né? Tem um time, é um país que inclusive gosta de futebol, né? A gente tem que lembrar daquele jogo no Maracanã com o Cabanhas, que na época era a camisa 10 da seleção do Paraguai, que basicamente eliminou o Flamengo sozinho. Fez gol de fato e os caramba no jogo. É, então, eu até nem sei por que eles tiraram o México do. Não soube, nunca soube por quê. Na verdade, a CONCACAF não quis que os times mexicanos jogassem mais, porque assim, assim, vamos lá, colocar a Conmebol. Conmebol é a América do Sul. Então ela tem as federações que ela cuida, até é uma coisa bem curiosa a gente parar para pesquisar, não sei se vocês sabiam disso, mas, por exemplo, a Guiana e o Suriname, que são países aqui da América do Sul, eles jogam a CONCACAF, eles não jogam a Libertadores. É uma coisa. Tudo bem que lá o futebol também não deve ser lá grandes coisas, né? Mas assim, são países da América do Sul, né? E a CONCACAF, ela cuida da América Central e cuida da América do Norte, né? Faz uma competição. Eles não têm uma Copa Sul-Americana, eles só têm a Champions CONCACAF, que é uma Champions League deles, que é da mesma forma que a Libertadores, fase de grupo, tal, tal, tal. E esse ano foi a primeira vez que um time dos Estados Unidos ganhou, que foi acho que o Seattle, não sei o que lá. Foi a primeira vez que um time norte-americano ganhou a UEFA CONCACAF. Mas até então, os times mexicanos deitaram e rolaram nessa competição, porque eles são os mais fortes no continente de futebol, né? E aí, sim, você comentou sobre a questão dos clubes mexicanos. Os clubes mexicanos, teve a questão da logística também, né? Porque atrapalhou um pouco, porque eram mais horas de voo, era desgastante para os clubes brasileiros, tanto para eles quanto para um lado quanto para o outro. E assim, olhar um torneio da América do Sul e um time da América do Norte ganhar, seria um pouco assim. O Pachuca ganhou uma vez uma Copa Sul-Americana, então seria um pouco assim meio bizarro assim. Você vê, pô, o torneio da América do Sul assim é ganhar um time da América do Norte, ficaria um pouco estranho. Então a CONCACAF tomou uma decisão de deixar os times deles só quererem jogar só a UEFA CONCACAF, né? É claro que eu acho que o futebol mexicano tinha muito a agregar a Libertadores, porque cara, os mexicanos são cascadura de rua, assim, são clubes que jogam com raça, igual argentino, eles jogam, eles brigam, é jogo, tipo, na base da raça, assim, dá pra ver que o Campeonato Mexicano é igual o Campeonato Argentino, são duas ligas, Liga Clausura, Liga não sei o outro, o nome da outra liga. Eles têm, assim, um futebol também, um nível, eu diria, assim, pra brigar com os times brasileiros, diria hoje, assim. Claro, os times brasileiros têm uma vantagem? Tem mais estrutura. Mas eu acho que eles entrariam, por exemplo, seria muito melhor a Conmebol, por exemplo, sei lá, com todo o respeito do mundo, tirar os times da Bolívia ali, da Venezuela, fazer ali, ah, se vocês ganharem o campeonato, vocês jogam ali, alguns jogos ali, para se classificarem pra Libertadores, mas. Cara, o clube da Venezuela e o clube da Bolívia é difícil, cara. Você vê ali o futebol, você vê que o futebol é muito fraquinho ali, principalmente na Venezuela, que o esporte deles é beisebol, né? Não é futebol. E você vê que Venezuela, da situação que tá economicamente, o próprio povo morrendo de fome, os caras jogando futebol, assim, você vê que lá não vingou, né? Então eu acho que seria muito legal, cara, ter os times mexicanos de volta. Mas os times norte-americanos, aí eu acho que seria bizarro, cara. Aí seria uma parada que Ah, cara, eu. seria Isso, zoado. cara, isso é um negócio que eu queria muito que acontecesse. E justamente pelo mesmo motivo que o Paulo não gostaria que tivesse, cara. Nossa, como eu queria ver. Porque assim, já acho que já é definido, acho que todo mundo concorda aqui que um dos inimigos mortais do Jimito é o soccer, né? Ah, sim, entendeu? O jogo, né, que a gente tem, é uma frase Soccer. de medo contra o soccer. Pô, cara, como eu queria ver o, sei lá, vamos pegar aí. Pô, sei lá, vamos pegar o América Mineiro, não sei, pô, disputando Libertadores, Fortaleza, indo lá zaralhando Seattle. Ah, pô, pegando, sei lá, o Orlando City, pô, moendo os caras, tratorando Los Angeles Galaxy. Cara, que sonho que ia ser pra mim isso, sabe? Daí ver a galerinha no subreddit querendo justificar que o time dos Estados Unidos perdeu porque a altitude do Brasil é muito alta e os jogadores passaram mal. Nossa, isso ia ser um sonho pra mim. Mas a Conmebol e a CONCACAF agora firmaram um torneio. Não sei se você viu, Giovanni. Eu Torneio. vi que eles estavam. Vai ter um torneio nos Estados Unidos. Cada ano vai ser um país diferente, mas o primeiro ano vai ser nos Estados Unidos. E inclusive vai ter o Seattle, né? Porque como ele ganhou. São os dois finalistas da CONCACAF, então o time mexicano lá acho que é Seattle, não sei o que lá, que ganhou o torneio deles lá da UEFA. Contra o campeão da Copa Sul-Americana e o campeão da Libertadores. Então, é um torneio Final Four, né? Que fala, aquele torneio já de semifinal e jogo de terceiro lugar. Vai ter. E esse torneio eu acho interessante. Só que eles não sabem quando eles vão fazer. Eles querem fazer, acho que é na metade do ano e tal, né? O Flamengo vai jogar. Então, cara, eu acho esse torneio mais válido. Porque aí realmente a gente vai ter o campeão da América. Tipo, da América toda. Não o campeão da América do Sul, né? O campeão da América mesmo, né? Então, tipo assim, isso é legal. E eu acho que. Cara, a questão dos times mexicanos teria que, tipo assim, ver qual os times por exemplo, vão jogar com o CONCACAF e quais os times que vão jogar com o CONMEBOL. Os times mexicanos, eu acredito que os mexicanos eles iriam preferir jogar com o CONMEBOL, porque para eles ia ser um desafio muito maior que a jogar com o time, sei lá, do Haiti, time do Canadá. Para eles, porque eles passam trator, porque para eles o futebol é muito mais do que para os Estados Unidos, né? Então, eu não sei, cara, como é que vai ficar assim, né? Mas a CONCACAF, ela quer os times mexicanos só jogando aquele torneio deles lá, né? O que, não sei, cara, assim, como vai ficar a questão logística e tal. Mas é legal, cara, que assim, a Conmebol e a CONCACAF já começaram a criar um torneio ali e tal, legal, né? Vamos ver se se talvez os times mexicanos voltem a jogar Libertadores, eu acho que, cara, é uma parada que agregaria no torneio, cara. Você, que você acha? Você acha que a Libertadores está defasada, Giovanni? Cara, eu acho que não é a Libertadores que ela tá se tornando defasada. O distanciamento entre os times é que tá aumentando. É Sim. uma coisa que eu acho que é debatível, mas não acho impossível. Por exemplo, vamos supor que acabe o limite de estrangeiro no Brasil. Por exemplo, vamos citar esse. Cara, os campeonatos sul-americanos alternativos, eles vão acabar. Quem vai chegar time brasileiro vai levar os caras tudo embora. O que o time europeu vai faz com o time brasileiro vai fazer, sei lá, com o time da Venezuela, alguma coisa assim. Então a gente vê que a gente pega alguns times brasileiros em específico, a gente sabe de quem estamos falando, é óbvio que Palmeiras, Flamengo, e bem atrás ali parece um Atlético Mineiro, alguma coisa do tipo. E hoje é difícil imaginar um time batendo esses dois. Então, tá se tornando monótono justamente por isso. Porque você já sabe que tem pelo menos um finalista entre os dois está ali. Ou pelo menos o Flamengo, ou pelo menos o Palmeiras. Uma final. Hoje, você pensa em uma final do Libertadores sem nenhum dos dois, é bem complicadinho. Então, acho que é o futebol sul-americano que ele tá se defasando, e não só a Libertadores em específico. Ah, exatamente, por isso que eu acho assim que, por exemplo, a Bolívia ali, para mim, que são bem mais fracos, assim, eles poderiam, tipo assim, claro que se tivesse. Eles poderiam parar de disputar Libertadores, por Poderiam, exemplo. cara, poderiam, porque assim, o cara é. Não, não, não poderiam, mas assim, não, tipo, já entrar direto na fase de grupos, fazer uma mata-mata deles ali, cara, tal, porque. Ou diminuir a vaga de times brasileiros e colocar os times mexicanos, porque assim, aí ficaria o negócio, ficaria bem mais interessante, né, cara? Eu acho que. Aí ficaria, tipo assim, teria os mexicanos, teria os argentinos. O Uruguai não é tão forte, né? Mas já estaria ali três, teria gastado Cara, mas aí que tá o negócio. a posição. Você fala, por exemplo, dos times argentinos. Me fala um time argentino forte. River Plate, cara, com certeza. Me fala um jogador do River Plate. Vamos ver aqui. Ah, vai procurar no Google. Cavani. Não, tô brincando. Cavani, por quê? Tô zoando. Cavani tá no Valência, pô. O River Plate? Enzo Dias, cara, é um zagueiro bom. Tem o Borja também, que é bom. O Borja, que fez 15 gols na passagem dele pelo Palmeiras, só jogou contra o São Paulo, aquela Oh, mas pica, sabe? ele deu aquela vez do Atlético Nacional. Foi ele meio que ajudou, cara, Cara, o time da Colômbia lá a ganhar aquela. tudo bem, eu não tô discordando de você, só que você tem que ver que aquela vez contra o Atlético Nacional, do Atlético Nacional, foi 2016. Sim. Já são 7 anos. Cadê o Atlético Nacional? Cadê os caras que estavam no Atlético Nacional? Ninguém. Não, já era, Atlético Esse Nacional, o time. time da Colômbia também. O próprio River Plate, cara, teve aquele momento muito bom ali, 2018, que ele fez a final contra o Flamengo, né? E antes foi campeão jogando contra o Boca Juniors. Cara, hoje o River Plate, ele, beleza, continua sendo relevante, mais forte igual ele tava, ele não tá mais. Boca Juniors, por exemplo. Cadê o Boca Juniors? Não se vê mais nada desse time. É o outro que tá na base da Tá. camisa. Se Sim. continua sendo relevante, porque em mérito esportivo também basicamente sumiu. Então, assim, se você vai pegar o time médio brasileiro e o time médio argentino, os dois vão ser equilibrados, mas não é aquele equilíbrio positivo, é equilíbrio negativo. Os dois estão mal. Tirando, como eu falei, o Palmeiras e o Flamengo. Sim, não, concordo com você. Mas então, isso que eu acho, assim, que se colocasse, por exemplo, os times mexicanos agora, por exemplo, na próxima edição, porque eles pararam de jogar, a última edição deles, pelo que eu vi aqui, foi 2016, justamente no ano que o Atlético Nacional ganhou. Se colocasse, por exemplo, na próxima edição, só que eu não sei como é que seria o critério deles, o que que a CONCACAF, tipo, mandaria como convidado, ou faria uma, tipo assim, a classificação X vai pra Conmebol, e outra vai pro outro negócio lá deles, lá, a... Não sei, eu acharia que seria interessante, cara, porque eu acho que agregaria ao torneio os times mexicanos, né? Não, não os times americanos, mas os mexicanos eu acho que, cara, seria interessante, cara, ter de volta, assim, acho que Seria um desafio a mais para os times brasileiros se superarem e ganhar. Mas vamos ver se faz no fora aí, que é esse torneio da Conmebol e da CONCACAF, para ver o que, que é esse torneio de quatro times. Mas, Gabriel, eu queria saber a tua opinião também sobre isso. Não tem uma opinião formada, não? Se queria os mexicanos ou não? Não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar. Mas assim, ó, vou liberar vocês para assistir o jogo de São Paulo agora, né? Mas queria agradecer, Paulo, cara. Obrigado aí por ter participado hoje com a gente, cara. Foi muito bacana. E, cara, venha mais vezes aqui falar de São Paulo. É difícil encontrar gente que torce pro São Paulo, cara. Nossa, fazia tempo que eu não trazia um São Paulino, né? Giovanni. Fazia É, tempo. daqui do torcedor de São Paulo normalmente é o cara que fica mais recluso ali, não costuma socializar muito. A última vez que eu trouxe um torcedor de São Paulo foi aquela menina lá, lembra? Cara, Tipo, foi a menina que brigou com o torcedor de São Paulo é isso, o cara ele vive num mundo cinza. Quando ele sai do mundo cinza dele, ele se sente ameaçado, Era sabe? aquela menina do Barolo lá, cara, que a gente trouxe ela. Barulho. E depois ela jogou briga lá com o filho dela. Aquele dia épico lá. Mas assim, cara, obrigado, Paulo, por ter participado, cara. Espero que você tenha gostado, meu querido. Não, gostei bastante. Eu que agradeço sim, o convite de vocês. Desculpa qualquer coisa. E, cara, sempre que precisar, aí pode um toque. Opa, quando tiver papo de futebol, a gente vai chamar você, com certeza, cara. Ano passado a gente não fez tanto porque eu guardei muito os papos de bola para falar da Copa do Mundo, né? Que foi no final do ano. Mas a gente teve no começo do ano o podcast de Pelé, mas o último que a gente tinha feito de futebol foi justamente, né? Foi, acho que Brasil e Coreia do Sul, se não me falha a memória, que a gente tinha feito aquele podcast para falar da Copa, né? Mas depois a gente Caraca, não fez nada. que saudade daquele momento, cara. Mas assim, Caraca. eu. Não, agora. Fala lá, Giovanni. Não, cara, o Gabriel sabe, pô. Ele também viveu esse momento, cara. E que saudades, cara, de ver o meu tio jogar. Caralho, agora é Hexa. Pô, se segura, Mbappé. Se segura que o menino nem tá chegando. Meu. Deu uma tragédia na sequência, cara. Tragédia na Muita, sequência. cara. Cara, eu. Pois é, né, cara? Felizmente acontece. Cara, é futebol. Futebol não é uma ciência exata. Isso que acho que faz o futebol ser tão belo, né, cara? Né? Mas assim, próximo convidado, a princípio, não tá confirmado ainda, mas já estou conversando com ele. Ele ficou de me passar se vai conseguir participar ou não. No dia 16, domingo, às 8h30 da noite, com o Mágico. Tem um mágico no Schmidt, Giovanni. Que não vai trazer um baralho de cartomante, por favor. Não traga baralho de cartomante, pelo amor de Deus, que senão eu vou ter A um minha infarto. pergunta é, ele vende curso de mágica? Não, não. Esse não vende coisa de mágica. Esse não é coach. É mágico, mágico mesmo, que vai em festa de criança. É um mágico, mágico, mágico mesmo. Aquele que trabalha, que vai nos eventos, a galera paga ele, né, faz os eventos e tal. Faz mágica com as Paga. criancinhas. Não, não é coach, cara, porque eu fui atrás do mágico, Paulo, e eu fui descobrir ele é coach, cara. A gente tá com uma política zero de coaches aqui. Até tava brincando, né, que a gente faz depois eu corto essa parte aqui, que a gente faz academia lá. O Paulo faz academia na mesma, ali na ProFitness, lá. E ele conhece não, mas, tipo, já sabe quem que é o figura lá, o nutricionista. É, o que veio aqui no podcast com a gente, não sei se o Gabriel lembra. Você lembra do Como humor de não lembrar? lembrar? A gente entrevistou o Eduardo aqui, né? Mas, cara, a gente vai receber, né, no dia 16 o Mágico, e no dia 23 a gente tem o especial dos gamers, né? Eu quero tentar refazer novamente o especial dos gamers com outro grupo ali. E espero conseguir, cara, trazer uma galera aqui pra gente falar de videogame e tudo mais, com uma galera que é streamer, quem não é streamer, quem só é um apreciador de videogame, né? E por enquanto, esses são os próximos episódios. Então a gente tem, a princípio, aí os dois domingos aí para nos próximos episódios aí. Dia 16 e dia 23. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Eu não quero ter razão, quero ser campeão.